Ouça agora mais uma produção de Lúcio Campos. Lúcio Campos. Bora sim, vem! A gente dança essa machina assim, ó. Já é a quinta vez que você liga assim do nada e dorme camas separadas. A quinta vez que você terminou. E mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva? Se entre nós não existe mais nada, conheci o fim que você escolheu. Hora de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. E solteiro não trai. E solteiro não trai. Hora de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. E solteiro não trai. Solteiro não trai. Sei lá, viu? Olha assim, ó. A Rocha. Alô, meu maestro. Já é a quinta vez que você liga assim, que dorme camas separadas. A quinta vez que você falou. E mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então tá me ligando com essa voz de raiva? Se entre nós não existe mais nada, conheci o fim que você. Atenção, via show, canta comigo assim, ó. Hora de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. E solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. E solteiro não trai. Solteiro não trai. Segura na batida assim, ó. Que prazer enorme poder estar aqui na Via Show, nesse lugar maravilhoso, juntamente com a Carroça da Saudade. Toda essa produção maravilhosa. É o seguinte, vou te contar a história dessa música. Pra quem já passou disso, sabe o que eu tô falando. A amante, quando ela tá ali, ela sabe o lugar dela. Mas uma hora, ela vai querer ser atual. Então a música diz o seguinte. Vou cantar, e ela assim, ó. Fique bem! Lúcio CDs. Vem! Arrocha, arrocha, arrocha. Vem assim, ó. Não quero em meu lugar. Me deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. E seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em bite forte. Onde tem que ser discreto, enxergasse um sentimento pouco que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, e como é que faz, Gabi? Quando o amante quer ser. Eu quero ouvir a Via Show. Joga baixinho, joga baixinho. Bora assim, ó. E como é que. Como é? Quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais. E mais do que um ser que só faz amor selvagem. Eu quero te ver acordar sem maquiagem. Yeah, yeah, yeah. A rocha que ela adora. Chamou de uma. Sei Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não bater sempre de forte, onde tem que ser discreto, enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, oh. E como é que faz? Como é que faz? Quando o romântico ser algo mais, quando o romântico ser algo mais, como é que faz? Como é que faz? Quando o romântico ser algo mais, quando o romântico ser algo mais, e mais do que ser que só faz amor selvagem. Eu quero te ver acordar sem maquiagem. Você vem assim comigo, vem! Lúcio CDs. Joga pra cima, via show! Vê se vem! Deixa assim, ó! E quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra perder. Se você sentir seu mundo bom, que cê sabe fazer, se me der esse amor do povo que me dá pra ver. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Se brinca a mim, vibrando e me iludindo, e eu fico nu pra caindo. E cê brinca a mim, sob medida, com uma mini cópia sua. e outra minha. E no jardim de amor pra gente cuidar. E vem, neném, eu quero só você e mais. Eu digo sim, você diz. E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém, bem. E neném, eu quero só você e mais. Eu digo sim, você diz. O coração já tá dizendo amém. Vem mais você, vem. Isso aqui é pra dançar bem coladinho, bem gostoso assim, ó. A rocha que ela gosta mesmo. Tô em dúvida e não sabe se eu amo gostar de dois. E tá indo e o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou a e ele é o B. E assim vai ser mais fácil de entender. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos assim, ó. E quem te leva ao céu e sem te tirar do colchão? E quem é que tira o seu mel, te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. E quem é que tira o seu mel, te deixa molinha no chão? Oh, acabou sua dúvida. Yeah. Lúcio Campos. Bora mais uma, senhor. Vem comigo, vem. Oh. Essa a gente gosta, então. Outro dinheiro aqui, se tem aí eu vou. Amar é dividir, não é vergonha. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Quando bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí no casalzão. Joga pra cima e canta. A gente não liga. Quem ama também briga, também chega sempre o altão. Só vê se escasa no tela, que não tem coragem de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. E a gente, quem ama também briga, também xinga e sempre roda. Sabe de escada no tela e não tem para seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Bora, senhor! Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece, some. Se eu te ver de longe, vira cara, fiz que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo nem dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque eu morro de medo de te perdoar. Joga pra cima e canta! Eu tô... Que você nunca soube fazer, yeah. Se me alguém quiser, eu aposto. Se eu não bater um dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. Que você nunca soube fazer, yeah. Se me alguém quiser, eu aposto. Se eu não bater um dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Pra se amar. Uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir teu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. amor. Eu não sei geografia, em todas eu passei, só não me preparei, é uma matéria que eu... E não tive professor, e prova de amor, prova de amor. Que noite maravilhosa, noite gostosa, agradabilíssima. Você que trouxe a madame, trouxe a patroa pra dançar, pra curtir aqui na carroça. Sinta-se à vontade, grande nossa. Assim, ó, a partir de agora, eu gostaria de ver as meninas lindas e maravilhosas que são aqui nessa noite, descendo até o chão gostoso. Atenção, maestro. Segura. A partir de agora, bora botar essa parada pra cima, que eu quero ver as meninas descendo até o chão. Gente, que prazer enorme poder estar aqui na Via Show, viu? Esse lugar, Geo Point. Um dos pontes, né, daqui de Belém, que a galera se concentra pra esquecer um pouco do estresse da semana, pra chegar no finalzinho de semana, dançar, curtir, tomar aquele choco gelado. Então fique à vontade. Quem tá solteiro? Bora pra cima, DJ! Joga pra cima, simbora! Dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor vale. É um verdadeiro. E vamos pra gaiola, e que tá tudo bom. Fica de fininho, cabelinho na régua, olhei pra mim, olhei pra ela e falei assim: hoje tem um Alanzinho, senta, senta, e senta, senta. Acelera pra mim, senhor, quero ver, senhor, quero ver, ó. Pois senta, se senta, se senta, senta, se senta, se senta, senta, se senta, se senta, senta, bora. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E senta, e senta, e senta, se senta, oi, senta, senta, senta, senta. Bora, Titão! Do jeitinho que a gente gosta. E você quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor bar do Rio de Janeiro. E tu já sabe qual é, o Complexo da Penha é o verdadeiro. E vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Fica de fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei: hoje tem Alanzinho, senta, senta, senta, senta. Eu quero ver, senhor, até o chão, até o chão. Vai senta, se senta, se senta, senta, se senta. Vai senta, senta, se senta, se senta, senta, vamos. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. E vai novinha na Via Show. Senta, senta. Senta, tira, tira, tira, tira, não para, bora. Olha só. Tira do papai e treme tudo quando solta. Toca a corneta, sacode o mé. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Desce, de bem. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Que sobe, sobe, que sobe, que sobe, sobe, que sobe, que sobe, sobe até o chão. Bora sim! E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe então, sobe. Eita! O Alanzinho tá mandando essa dança. A mina tá dançada, tá dondô. Toca a corneta, sacode mais. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Swingão! Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai. Vai descendo, bora. Sobe, sobe, que sobe. Que sobe, sobe, sobe. Oh, sobe, sobe, sobe. E vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Ou vai descendo, que desce, que desce. Sobe, sobe, que sobe, que sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Parou! Eita! Só quem tá feliz faz barulho! Vem que vem! Levanta, viajou! Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E de uma só errada pra te perder. Eu levei todo o tempo pra te apaixonar. E de um momento só perdi você. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei. E coração me fala: ô, Josia! Trocar o pra sempre por às vezes. Uma aventura, amor, uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Conhece alguém que joga para um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu joguei. Como é que você faz um negócio desse? Trocando pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Esse é um negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocando pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Coração! Estão andando esse olhinho porque não vem que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Sei que foi meu namoro em risco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou, vacilou. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Igual ela sou uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? E dona de mim vem. Igual ela sou uma, igual você tem sem. Segura a marcação, segura só. Segura baixinho. Vou cantar essa música aqui, ó. Ela eu gravei no meu CD volume 1. Eu sei que muita gente vai se identificar com essa música, mas é uma música muito bonita, viu? Porque assim, ó, eu tenho certeza que os homens aqui na Via Show são os caras corretos pra caramba. Os caras trabalham a semana inteira. O cara rala a semana inteira. É, Aí chega na hora da briga, a mulher te fala que ela tem que ser a dona da razão. Lúcio Campos. E eu vou cantar essa música aqui, mas eu tenho certeza que você se identifica, você que é casado, namora. Tenho certeza que você conhece essa canção aqui, ó. Por assim, ó. Dona da razão, assim você me quebra. E parece que tenho um coração de pedra. Experimenta me pedir desculpa. E vamos lhe pedir a culpa. Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. E não me faça desistir da gente. E dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, aterrada você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, aterrada você dá um jeito de ganhar na discussão. Tô cansada de dizer, mas você sabe que eu amo você. Para assim, ó, vem comigo então. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. E não precisa de salto, ela vai ao vai, só de tênis no pé. E ela tem um brinco de lavas brilhante, uma joia rara, é tipo diamante. E adivinha só, e ela o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar uma caixinha. E ela é... E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar uma caixinha pra ninguém roubar. Arroz! Olha só! Segura pra mim assim, ó. Atenção, gente. É o seguinte, após esse momento, sem parar, sem descer o clima, quero chamar aqui no palco essa mulher que tem um timbre maravilhoso, canta muito. Ela é linda fora parte. Então ela vai subir pra descer com vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vou chamar pra cantar no palco comigo. Ela, que vem despontando música após música. Minha querida Deise Santana, joga pra cima assim, ó. Balança pro lado, pro outro. Vem! Começa, bicho! Sua toalha quando você sai do banho. Posso ser a cobaia quando você fizer seus planos. Agora sim, quando for beijar na greca. Lúcio Cedês. Hoje de meu bem. Bye. seus desempregos de copaia. Quando você sai do banho, posso ser a cobaia. Quando você fizer seus planos, quando for beijar alguém, antes de amar meu bem, deixa isso morrer. Como é que é? Te amo, meu bem. Deixa esse amor em mim. Me prenda, me abrace, não saia. Sem desemprego de cobaia. Me prenda, me abrace, não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Tem alguma mulher ciumenta aí, tem? E no começo eu entendia, só que eu não tinha amor. Eu lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais a... E eu quero ver essa galera cantando comigo no Cotel Riachão. Só no pote. É um assilme. Eu vi. Não pensei, aceitei por um instante. Na verdade aqui é amante, não quer ser amante. É um assilme. Atrás da outra. E que divide meu amor. Amor que eu aceitei. que fosse pra valer. Se um dia alguém me encontrar comigo. Mas sabe que aqui dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Hoje por eu não estava nem aí. Agora sou eu que choro por você. Agora sou eu, volta pra me ver. Agora sou eu que choro por você. Ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa, tô de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra tomar. E eu penso, vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? E mais quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até no simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ter aqui. Fraco demais para continuar juntando forças pra poder parar. E eu volto é só você sorrir. E que eu volto é só fazer assim. Vai assim, ó. Essa eu vou chamar. Canta aí. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Minha metade do que eu sinto aqui tenta somar. E se for pouco o resultado, junta todos os estados, ainda conta uma. Será que agora dá? E aí? E cê tá duvidando de ter? E se ainda não tá bom, me diz. E se falta alguma coisa pra você, joga pra cima, vem! Quer que eu faça chover pra poder contar uns pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz. Olha essa aqui, ó, assim, ó. Chora, coração! Vou escrever assim, ó. Eu não consigo entender. Não sei, talvez. Será que ainda vem sem mim? Sem você eu sou. Sendo ou sem noite, sou ninguém. E não sei, talvez. Será que ainda vem sem mim? Triste acorda e sabe que não vou te ver. Quando eu sem você, parece um cego pra mim. Que da Silvia Show, vem! E hoje eu chorei. Vivendo suas fotos e chorei, chorei de saudade sem você aqui. E a vida vai e cada vez você mais longe. E o tempo não passa sem você aqui. Olha essa aqui, ó, vem! Pode comigo assim, ó. E será que cê chegou voando? Mas eu não vi asa sem você. E me diz que eu tô. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar eu vou gostar. E se eu gostar é meio caminho andado pra mar. Ah, e quem mandou? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou? Chega, não precisa mandar mais ninguém. E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Que tal um beijo agora? Essa aqui, ó. Essa aqui, olha só. Só pra matar a saudade, viu? E ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. E vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, chutar a minha tampa com a panela dela. Ainda mais, amor. Canta comigo assim, ó. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Eu te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te ir da casa, combinar roupa lavada. Se faltar amor, e se faltar... Joga pra cima e canta assim! Vamos fazer... Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente séria. Um beijo. Quero ver assim, ó. Vamos assim, vamos assim, também. Vambora, minha show. Arrocha, franjinha. Arrocha, franjinha. Tchau. E quem cai uma vez, e vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me vender. Se você sente isso, eu mudo tanto. Diz, sabe fazer. Se me der esse amor, tanto que me dá pra ver. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Se fica me e eu fico nu, vai caindo. E se eu fico nu, me iludindo. E eu fico nu, vai caindo. Bom, gente, prazer enorme ter curtido com cada um de vocês. Vai continuar a Carroça da Saudade. É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade.